Salvador, boa noite. Fala, cópia. João Pessoa. 8:09, boa noite, minuto 370 já aprovado, prepare a PUCA. No 4, 330 graus com 39, autorizado a colagem. Livre de colagem, 390, balão 7,4. Autonomia 06 com 114 POB, alternando Fortaleza, 4 horas e 25 da autonomia para o táxi. Autorizado, Índia e Alfa reportando pronto, ponto de espera, ajustado no 097. Índia e Alfa reportaram ponto de espera no 06. Quadra com a 222, controle 120.8, bom voo. 208, bom dia. Controle, bom dia, voo 1714, decola passando 1900. 1714, bom dia, contato radar, sobe 230, saída PUCA. 230 na PUCA, o 714. Dado, 3170, complete com a torre 1862 e algum pouco. Obrigado, trabalho. Comandou o gol 1896, está na posição 04. Já pronto para autorização, ciente da informação, tive. Terno 2685, bom voo. 2585, nome da quadra. Decola no zero, curva esquerda, no perfil da PUCA, Jamo, transição Caju. 5536, transponder, controle opera 120.8. Cliente autorizado 370 para João Pessoa, opera 158, a saída PUCA, Jamo, Caju, o transponder 5536 e o controle 120.8, quando ele jogou no 896. Portão 4, chama o condutor para o Pichará. Chamará o gol no 896, já está pronto já. Sim, está autorizado então o pushback, acionamento 04, semitaxi, só complementando a autorização, curva esquerda para a decolagem. Tá certo, curva esquerda, já está autorizado, chamando para o táxi com o 3170, boa noite, tem pista livre, pouso autorizado, vento 350 graus com 3 nós, 3170, reporte trem embaixo travado. Está confirmado o vento, por favor? Variável com 3 nós. É, obrigado. Mesmo, mantém a posição. Mantém a posição no 606. 606 Lima tem. Ah, Lima tem 11606. Zero, bem-vindo, Sol 27, ao livre ataque na escuta, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Sim, 806, 1606, pista livre, tem decolagem autorizada, vento variável com 3 nós. Colagem autorizada, 10, 10606. No 4, chama Centro Recife, 1-2-5-4-5, aperta 1-2-6-8-5, bom voo. 2-5-4-5-2-6-5, ó. Decolar agora os 29, controle 120.8, bom voo. 208, 1606. Doutor Gol 1896, com 128 a bordo para o táxi, está com 2:50 aterrando em Fortaleza. Aprovado, ideal, para reporte pronto, ponto, espero, ajuste 1-0-1-7. Ideal, para reportar pronto, ponto, espero, Gol 1-8-9-6. 3170, Juliette, portão 5. Juliette para 05, está 3170, obrigado, boa noite. Comente, bom São João. Autorizado em linha decolada 1-0, vento calmo. Autorizado, aliás, decolada 1-0, gol 1-8-9-6. 8, 9 e meia, decolado agora às 34, Bom São João, controle 120.8. 1208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, é o Gol 896. 896, boa noite, contato radar, Gol 370, saída Pucca. 370, na saída Pucca, Gol 1896. Gol 606, chame Recife em 12545. 2545, no 606. Boa. 896, chame Recife em 12545. Afirmativo, Recife 12545, gol 1896. Prossiga. Ok, sem chuva no momento, visibilidade em torno de 5 mil. Então tá maior, em torno de 7 mil. E vento calmo, ajuste 1017, um teto de 1700 pés. Máximo úmida.